deixei pro fim do disco essa conversa com vocês. Já faz tempo que a gente se conhece, mas poucas vezes a gente pode dizer aquilo que pensa e que sente. O tempo passou, muita coisa mudou, e eu também. Mas ainda agora, e mais do que nunca,